Então, ontem nós estivemos, a nossa reportagem, né, do blog do Evangelista, esteve com o comandante do 20º Batalhão aqui de Paulistana, o Major Félix, que assumiu no dia 9 o comando de Paulistana em Teresina. Estava previsto para que a posse dele acontecesse aqui na cidade de Paulistana, mas rapidamente foi antecipada, né? Decidiram por antecipar e foi feita em Teresina. Então, nós vamos daqui a pouco falar divulgar, né? Nós fizemos a entrevista ontem, vamos divulgar a entrevista agora. Que a entrevista que nós fizemos com o capitão, com o major Félix. Mas aí vamos divulgar aqui os nossos anunciantes. Servitec Contabilidade, Cerâmica Construfácil, RCM Construção, Gráfica Exídio, Mega Systems, Hotel Paulistano, CDI, a CDI que é a Clínica de Diagnóstico por Imagem, Hospital e Maternidade Petronila, Real Crédito, Zacarias Lanches, Gilvan Góes, Madeireira Ferreira, Posto Mateus. Então vamos agora divulgar a entrevista feita com realizada no batalhão, na nossa reportagem no batalhão, e nós estivemos no gabinete. Do comandante Félix, do major Félix, e lá nós fizemos a entrevista. E vamos aqui adiantar que uma correção já na reportagem que nós fizemos com ele, que ele falou que a posse estava prevista para acontecer em Paulistano no dia 9, mas aí ele depois percebeu e falou até com a gente que ele tinha errado nisso, né? Que não era, não a posse estava prevista para o dia 10, aí foi antecipada para o dia 9. E na reportagem ele falou que a posse que estava prevista para acontecer em Paulistana era no dia 9, e não, né? Então ele pediu que fizesse essa correção. A posse acontecer no dia 10 foi antecipada para o dia 9. Então vejamos aí a entrevista com o Major Félix. Eu sou José Evangelista, jornalista do blog do Evangelista. Estou aqui com o Major Félix, que assumiu recentemente o comando do 20º Batalhão aqui de Paulistano. Eu vou fazer algumas perguntas aqui a ele. A gente viu aí que estava previsto para ser a posse aqui em Paulistano, mas aí não foi. Foi em Teresina, né? E ela foi antecipada, né? Exatamente. A posse estava prevista para ser no dia 9 de janeiro, ou seja, a quinta-feira passada. Em virtude das mudanças de comandos, tanto do batalhão de Picos, o coronel Edivaldo Viana saindo e o major Felipe assumindo. E, ao mesmo tempo, essa passagem de comando ia acontecer 9 horas em Picos. E a outra passagem de comando ia acontecer naquela mesma data, dia 9 de janeiro, quinta-feira, ia acontecer aqui às 17 horas. Mas o comandante-geral ia ser, no caso, na sexta-feira. Aí ele antecipou e a passagem de comando aconteceu em Teresina, no quartel do comando-geral, no entendimento do comandante-geral. Então, dessa forma, o major Felipe, ele passou a assumir o 4º Batalhão. Eu, Major Félix, estava no subcomando do 4º Batalhão e, por determinação do comandante-geral, ele determinou que eu assumisse aqui o comando do 20º Batalhão. Eu já tive uma passagem aqui no passado, eu cheguei aqui em meados de 2003, ainda como aspirante, e a gente já tem alguns anos de polícia. Isso tudo vai facilitar com que a gente faça aqui um bom serviço. Tive já a oportunidade de trabalhar, foram 7 anos, trabalhei 7 anos aqui na região, Queimada Nova, Betânia, Caridade, Recebeu quantas promoções eu cheguei aqui como nesse período? aspirante, cheguei como aspirante, E quando eu saí daqui em 2010, que eu fui comandar a companhia de Jaicóis, eu saí como capitão. Aí passei 9 anos trabalhando na companhia de Jaicóis. Ele é quase a metade das promoções que é prevista na carreira, né? Exatamente. Quando foi em 2018, junho de 2018, eu fui promovido ao posto de major. Estava no comando da companhia de Jaicóis e fui para Picos, assumi o subcomando. E agora nós estamos retornando aqui às nossas origens, né? Dizer acima de tudo que nós estamos feliz por abraçar essa missão. Missão dada é missão cumprida. Vamos fazer de tudo aqui para a gente desempenhar aqui um bom serviço. O Major Felipe saiu e realizou um grande trabalho. E a nossa responsabilidade aqui é fazer um trabalho e tentar fazer melhor, porque a gente tem que tentar fazer um serviço melhor, cada vez melhor. O Major parece que enfatiza que, né, faz questão de dizer que vai morar na cidade. Eu entendo que para você dar uma atenção maior, o comandante, ele é bom que ele resida na cidade, né, para acompanhar os problemas mais de perto. Por isso mesmo, eu tomei essa decisão de vir morar aqui em Paulistana, porque fica melhor para a gente dar uma atenção à população. Uma coisa é, eu tenho certeza que eu vou procurar fazer o melhor aqui pela segurança aqui da nossa população de Paulistana. Não, sim, não, pode falar. Conhecer a região vai facilitar? Com certeza, o conhecimento geográfico da região, eu já conheço aqui a região há algum tempo, já tive a oportunidade de trabalhar aqui no passado, foram 7 anos aqui trabalhando na região de Paulistana, isso tudo facilita os trabalhos, né? Conheço não só a região geográfica, também como conheço as pessoas, né? É claro que o trabalho de polícia, ele é desenvolvido e necessita, acima de tudo, de parcerias. E o nosso principal parceiro é o cidadão de bem. A gente conta sempre com a ajuda da população, no sentido de ajudar no combate à criminalidade. Sou um oficial de rua, sempre trabalhei na atividade fim da Polícia Militar, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar à disposição de algum órgão, sempre na atividade fim. São 26 anos de polícia dedicado à atividade de policiamento ostensivo. E a gente sabe que para que se combata o crime é necessário, acima de tudo, que a população nos ajude. A gente vai procurar, durante o nosso comando, com a ajuda dos nossos policiais militares, que fazem parte aqui do nosso 4º Batalhão, homens e mulheres que fazem parte aqui dessa unidade, nós vamos procurar fazer um trabalho que venha atender os anseios da sociedade. Mas para que isso aconteça, que seja um trabalho eficiente, acima de tudo, a gente conta com a participação da população, no sentido de repassar as informações necessárias para que a gente possa realizar esse trabalho. Vamos intensificar a questão das abordagens. A gente sabe que nós temos aqui questão bancária. Vamos intensificar essas abordagens a fim de evitar as mais diversas modalidades de crime. Como, por exemplo, né, o tráfico de drogas. Tráfico de drogas, a gente sabe aqui que nós trabalhamos numa área de divisa, portanto a gente requer muita atenção por parte de nós policiais militares. E isso tudo, esse trabalho que vai ser feito aqui com a ajuda dos nossos policiais militares e também em parceria com a nossa co-irmã, a Polícia Civil, né? Vou entrar em contato amanhã mesmo, vou procurar um delegado, Cícero, para a gente conversar e sentarmos. Porque nós temos as nossas missões constitucionais, a Polícia Civil trabalha com as investigações e a Polícia Militar com policiamento ostensivo. E a gente necessita trabalhar de forma integrada a fim de combater essas ações. Certo, pois tá aí, a gente conversou aí com o Major Félix. Agora, por outro lado, pode ter certeza com relação, Evangelista, como eu lhe falei, eu sempre trabalhei na atividade fim. Sou um oficial que gosta de trabalhar na rua, ter esse contato com a população, e aqui não vai ser diferente. Vocês podem observar que frequentemente vocês vão ver esse oficial que está assumindo o comando do 4º Batalhão, o comando aqui do 20º Batalhão, na rua, trabalhando com nossos policiais, vivendo a realidade das ruas, e ao mesmo tempo a gente pede que a população nos ajude no sentido de fornecer informações, porque quando a população ela ajuda a polícia, então a tendência é que a polícia dê uma resposta mais rápida, uma resposta mais eficiente, aquela necessária, aquela que o cidadão de bem ele deseja, que é justamente viver num clima de tranquilidade, né? A gente tem essa missão de trazer essa segurança para as pessoas de bem e vamos trabalhar muito. Vamos procurar trabalhar muito aqui com nossos policiais militares aqui do 20º Batalhão. Com fé em Deus, a gente vai conseguir realizar aqui um grande trabalho aqui na nossa região. Muitas dessas operações aí, essas grandes pessoas que são presas, esses crimes desvendados que têm grande repercussão, sempre tem ajuda, costuma ter ajuda de populares, passando, que ajuda com informação, a Com polícia. certeza, com certeza. É como eu falei, se a população ajudar, a polícia militar, a polícia civil, tem como dar uma resposta mais eficiente diante desses crimes. Fica mais fácil, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, quando ela tem algum tipo de informação, é sempre bom repassar para que a gente possa também trabalhar de uma forma que venha atender, né, os anseios da nossa população, que é trazer uma segurança, uma sensação de segurança para a nossa sociedade. Por exemplo, se a polícia, se a população não for muito participativa, a pessoa vai cometer crime, vai demorar para que um dia a polícia, quando a polícia vier pegar, às vezes já o cara já cometeu muito crime. Então, se a sociedade ajudar, mais rápido a polícia vai chegar também, né? Com certeza. Quando a população, as pessoas ajudam, facilita, como eu falei, facilita bastante os nossos trabalhos. E porque a nossa obrigação é de prestar uma segurança pública de forma eficiente. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja essa participação das pessoas, porque a segurança pública é um dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Todos nós temos a nossa cota de participação no sentido de ter uma segurança pública cada vez melhor. Então, está aqui nós, o blog do Evangelista fez agora, né, a entrevista com o Major Félix e aqui a gente encerra a entrevista.